Paz do Senhor. Hoje eu agradeci a Deus pelo meu pai, que adotou um princípio bíblico na nossa família muito importante. Ele exigia, amava e gostava de ver a família toda reunida em volta da mesa, no café da manhã, no almoço e no jantar. E ele lia e falava sobre o Salmo 128, que diz: "O homem que teme ao Senhor será abençoado na sua família e verá os seus filhos em volta da mesa." Eu também lembro que Jesus Cristo, ele dava muito valor a esse momento, à volta da mesa com seus amigos e parentes. Isso influenciou muito a minha vida de arquiteto, porque quando eu construo, eu amo fazer aquela área do café da manhã, do almoço e do jantar, porque eu amo ver a família à volta da mesa. O perigo hoje é que compramos comida na janelinha, levamos naquele saquinho, comemos no caminho, em qualquer lugar. E muitas vezes as mesas das casas acabam virando mesa de jogatina, mesa de pancadaria e mesa de negócios. Como é que estão as mesas do café da manhã, do almoço e do jantar? Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.